266, descida 4.000 pés, QNH 1012. 4.000, 10, 12, 35266. O azul 4206, sem identificação, desce até o nível de voo 050, chegada Mare. O 35266 reduz para 220 nós. 220, 35266. 35401, temos informação de tráfego agora, 12 horas, 1 ou 3 milhas no rumo nordeste, mantendo o nível de voo 090, tipo é um eco 1110, restrito ao 080, coteja. Só confirma, informa que vai ter uma restrição agora do controle, você deverá manter o nível 0, está restrito ao nível 080 por 20 milhas. Ok, restrito 080 por 20 milhas, 1399, está em diante aí, Alfa. TP5401. Positivo, restrito ainda no 080. 4065, restrito 080, 5401. O Pastor no 7, o controle. A escuta, prossiga. Pastor no 7, formação de tráfego, 11 horas, 10 milhas, diminuindo, cruzando nível de voo 070, subindo restrito ao 080, o tipo é um eco 1970. Ciente, o Pastor no 7 está mantendo o nível 090. Positivo, na Pro de Conte. Na Pro de Conte, Pastor no 7. 7-8. 7-8-5, prossiga táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Três mil pés, 5266. 3.000 pés, 5266. O Gol 395, autorizado a final do LS X-Ray, reposto estabilizado. Pois é, estabilizado, 395. Eco Zulu Novembro desce para 2.500 pés. 2.500. Oxané 6314. Chama o centro, 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, bom trabalho. O trip 5266 reduz para 1909 nós. Vai reduzir para 1909 nós, 3526. Está estabilizado, bom, 395. 7395, torre 118-6. 8-6, obrigado. O trip 5266, 2.000 pés. 2.000 pés, 5.266. Vai de qualquer confiança. Olimpo 03, inicie 360 pela direita, 360 pela direita, 1.000 pés, reporte interceptando a perna do vento. 360 pela direita, reportará interceptada do vento, 03. 2 Salvador, vamos 395. Vamos 395, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, é o número 1 para pouso, vento 120 graus, 14, nós ajuste no 012. Sente, aguardando, 395. No 399, decola 5 autorizado. Ali, mantém preparando para decolar 5 autorizado, no 399. Só poderia confirmar o telefone? 5465. Autorizado com o PINS 340, a saída vai sentar El, Ledo, após BID, a peso 16, o transponder é o 5465-598, objeto 5729. 0, vento 120 graus no 4 nós. Ok, decolagem está autorizada, voo 939, vai decolar parada para ajudar o carro. Ok, afirmativa, agradecemos. 3, 2, 1, o trip 5266 reduz para aproximação, está livre o LS, reporte estabilizado. Reduzindo para aproximação, 5266. 1, 7, 8, 5, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Interceptando a perna do vento, visual com tráfego na final do ano 0, Olimpo 03. Olimpo 03, mantém a perna do vento, aguarde instruções, temos um tráfego agora, o segundo tráfego para final, pista no zero, passando Duna, é um Embraer 170 da treta. Está mantendo a perna do vento, aguardando instruções, informa que é pouso final, por exemplo, está? Ok, sim, tem. Ou no 3, 395, vento 120 graus no 4 nós, ajuste no 02, pista livre, autorizado pouso no 395. Pouso no 0, bom, 395. Voo no 399, decola 48, controle 119, decimal 8, um bom voo, grato colaboração. Ok, 198, obrigado, voo 399. Olímpio 03, deseja alongar a perna do vento, fazer um 360 pela direita para prosseguir com o número 3 para cabeceiro no 0. Visual com outro tráfego na final no 0, alonga do vento e prossegue como número 3. Ok, ciente, prossegui então como número 3, mantendo separação visual com tráfego, informarei pista livre. Boa, direto da Elda, presente. Voa Leda, 3217, pro de Leda, livre da restrição, subindo ao 360. Leda 360, 3217. Controle ao voo no 399, decola na sua escuta. Boa tarde. 51 no POB, 3 horas e 20 de autonomia, terminando Brasília para o táxi. Bebê táxi, frente Juliette Alfa, espera 18,6, 1012. Boa tarde. Frente Juliette Alfa, 1012, 18,6, pode esperar, boa tarde. Pantanal 411, portão 10, autorizado, meu táxi. Colagem 5 autorizado. Vento, 130 graus, 12 nós. Uno 395, solo aos 49, livrando à direita, cheio no solo 121, décimo 9. 219, até. Até mais. Do 4206, descida 3 mil pés, Senegal no 012. Senegal no 012. O 395, boa, reporte antes da direita. Reporte antes da direita, uno 395. 12. Tirando base longa, o Olimpo 03, para se encaixar após o trip como número 3 ou 2 agora. Número 2 agora, tráfego precede está aproximadamente 3 milhas e meia para cada cedo, informa aí pista livre. Parando pista livre, 03. 1399 poderia voar da El para evitar? 1399 voa da El. Da El. Seria, no caso, para decolagem imediata, então mantendo posição aguardando para decolagem de Juliette. Para coordenação no pouso. Trip 5266, vento 140 graus, 12 nós, ajuste no 012, pista livre, autorizado pouso. Autorizado pouso, trip 5266. Uno 785, decola 51, controle 119, décima 8. 1987. 6321, pronto, 0, pronto. 7321, aguarde para decolagem. Aguardando, 6321. Sobe o nível de voo 240, saída da Euleda após Ilhéus. Positivo, da Euleda após Ilhéus. 1785, nível 240. Sobre. Alfa Índia, confirma o portão? 2. Alfa Índia para o portão 2, voo nós 3, nós. Trip 5266 no solo ao 52, ao livrar à direita, chama o solo 121 no décimo 9. Direita, solo 121 no décimo 9, 3266. Solo Salvador, 5266, 63. 2 laços. Iniciando, Janeiro 63, 21. O senhor vai aguardar um minutinho, só um minutinho. Ok. Salvador, o Pantanal 4711, para o táxi, está com 170 a bordo, 4 horas, Galeão. graus, fundo 09, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, Alfa Juliette. Corrigindo, Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Pantanal 4711, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, CM2, 26. Juliette Alfa, ponto de espera, 26, obrigado. 4711. O Trip 5266, apenas fique atento, a aeronave da companhia está fazendo pushback, tá ok? No Pat 3. Está livre para a linha 203. Oceaner 6321, decola 53, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado, boa. Boa. Passarelo 2231, posso passagem do tráfego P3 Força Aérea, curtíssima sinal, ali mantém pistão zero. Ok, só para informação, após a decolagem está restrito nível 080 por 20 milhas ou liberação do controle. Após a decolagem, restrito 080 por 20 milhas ou liberação do controle, 2231. Afirma. Boa tarde, Oceaner 6321, decolou nas suas escutas, se possível, quando pro de gole. O Oceaner 6321, contato roda decolagem, sobe ao nível 320. 320, inicialmente mantendo o perfil gole, é válvido. 320, restrito do 8000, senhor? E direto perfil gole ou fito? Sobe o 320, seguindo o perfil, o Oceaner 6321. 320, mantém o perfil, Oceaner 6321. 4206 estabilizado? Estabilizado. 2186? 26. Recusou novembro, novo com copo, senhor. 72186, recusou novembro. 286 novembro. 14206, complete aproximação, informarei pista livre, vento 130 graus, 12 lados. Oi, Yakuza 1 Velha. Para pushback, acionamento da 7729. 9 Velha. Acionamento, o abjeto 5729. Talkei é o número 2 no setor Talkei Aguacha. 3-1, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2 laço. 7 de decolagem, o passarinho do 2-3-1. Oi, Eco do 1-November. Eco do 1-November, complete para a pista 1-7, formarei eixo da mesma linha, temos um tráfego agora aproximadamente 3 milhas e meia para cabeceira, é um Embraer 195 da Azul. Tá, Lisão, o tráfego vai reduzir aqui, então, o máximo possível. Ok. Embraer 145, iniciando a rolagem, informa aí pista livre, informa, temos um traço na final da pista no 7, já sinta o seu traço sem interferir com este aproximação. O vento é de 120 com 14. 120. Alfa Vitor Juliette, sua decolagem foi 56, controle 19, decimal 8. Atenção, 320 direto. 4206, pistoleiro autorizado, pouso. Autorizado. Veja, corredor Axé, ao número 7. Juliette, mil pés no corredor Axé, reporta através do farol da barra. Juliette, corredor Axé, ao número 7, reporta farol do farol da barra, através Alfa Vitor Juliette. Passamento 2231, decola 57, controle 119, decimal 8. 19-8-2-2-3-1, boa tarde. Boa. Controle Salvador, eu passarei do 2231. Obrigado, novembro. 103, está na Delta, visual com tráfego na curva, está aguardando para o desligamento. Aqui. Alba Momo, direto 340, direto Barreiras, 2231. Daí o Lida Bidev, 5475 é o código, 198. Gente, o da 3145 está autorizado, Galeão, nível 380, saída da El, Lida, após o Abidev, a Pernambuco 857, PSR Golf Romeu, após a Pesudo 16, Posso confirmar plano do voo 5475, transponder, controle 198. Comando 090 060, transponder 090. 060. 060. Cruzamento da pista no 028, reporte livrando mesmo. Livre cruzamento da pista 1028, reporte aralho. Azul 4206, seu solo falso 58, para prosseguir no táxi 121 no decimal 9. Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia, portão 3. Azul 4206. Azul 4206, copiou? Protegeu a autorização? Ah, boa tarde, bom serviço para todos. Ok, agradecemos, senhor. Uma boa tarde, Olimpo 03. Rotanão 4711, pista livre autorizada a decolagem, vento 130 graus, 14 nós. 10, 10, Rotanão 4711. Oi, o 3529, quanto se espera, pronto? 35219, ali mantém pista no zero. Ah, ali mantém. Obrigado. 7. 75. Salvador, boa tarde, voo 925, com espera 10 pronto. No 925, após a rolagem do ATR para a tripa ali, mantém pista no zero. Gente, após ali mantém 925. Só mais alguma coisa. Tá, não vou dizer. Só pra ver se tá saída pra gente. Foi no 077? Negativo, eu vou no 856. 856 é o plano que vai pra Recife? Afirmativo. A subida é pro Caracaju. Pro Caracaju, grato. O objetivo 729 tinha pedido pushback? É o Lenda Bridge para 2000 pés. Está com referências, autoriza direto o Bridge? Já. Firme? Boa, Lenda. Ou 479. Lenda, obrigado. Patrulha 2231, tem condições de informar a estimada de pouso em Barreiras? Afirmativo, Barreiras 2025. Copiar, 2025. Oceania 6321, dá presente, voa o Fiat e chama o centro em 1288, secundário em 260, bom voo. Controle Salvador, o passageiro 2231 retificando, é 2005. 2005, copiado. Ótimo. Controle é o Flip 5219. 5219, contato hora da decolagem, sobe o 200, gol Leval após Leval, direto conquista. Gol Leval após Leval, direto conquista, grato. 1075, descida 3.000 pés, QNH 1012. 1012, 3.000, o TAN-3190, descida ao 050. 050, TAN-3190. Confirmar chamado pro 5729? Eu te chamei anteriormente, você não respondeu, já tá autorizado. Autorizado. Coral. 4260, desce ao nível 060, chegada Mari, aciona a edificação. 060, Mari, Tente Alfa, Vitor, Juliette, lei frequência para coordenação, Mobo. Bruno 075, descida a 2.000 pés, livre LS, é posta blizada. 2.000, vai reportar, 075. Salido 2231, no centro Recife, 12545, secundário 12685. 12545, 2685, 2231, batalha. Pastor 17, controle. Pastor 17, uma escuta, controle. Pastor 17, mantendo 090, aproximando a posição Conde, serviço da está encerrado. Chama o controle Aracaju 120, decimal 3, bom voo. Chama o controle Aracaju 103, pastor 17, graças, uma boa tarde. 3190 vai atingir o 050. Testa 3190, para pés 012. Confirme quantos mil pés veio recordada. 3.000 pés, 3.000 pés. 3.000 pés, 1012, tá? 3190. Salvador, buenas, é o Web67204200 400, na Bonf para 160. O Web6720, a sua identificação desce ao nível 070. 070, Flor de Lavanista, quase. Controle Gol 925, livra 2.000 para 360, bom dia. Bom dia, 925, sua identificação sobe ao nível de voo 360. 360, 925. 360, 925. 7, subida coral, curva direita, pista 10, acionando o código 5506 e o controle 119, decimal 8. Autorizado Léo 060, Golf 677, saída coral, direita após a cola da 10, 5506, responde a zona 2, controle 5415. 5415, cotejamento correto, são para a puxa semana. Olá. Gol 1856, pronto para a cópia. Afirmativo, copio no 856 da Golf. Autorizado Recife, 390, via Priuit 58. Subida Pucaracaju, com a primeira curva à esquerda. 5512 é o código, 198 é o controle. Pés livre, LS, repostabilizado. 2 mil pés autorizado, LS, San 3190. San 3190, 180 nós. Confirmando 180 nós, San 3190. Positivo, 180 nós. Manéas para o pushback de treinamento, gol no 86. Carantaque, WebJet 5729 com 1-44, 3 horas, hotel em Guarulhos. Inclusive, pouso 1-0, gol 1-75. Sua identificação, desce ao nível 080. 080 no 612, chegada a Mari. 80 na Mari. Trip 5495 está na minha escuta. Consiga. Afirmativo, o controle pediu para que eu fizesse uma modificação na subida. Você está pronto para copiar? Consiga. A subida será agora da El, Leda e após Ilhéus. Da El, Leda, após Ilhéus. 5495. Correto, são para puxa acionamento. Gol 755, puxa acionamento 4, Champlain e Chitax. Mais para decolagem. Voo 925 em condições de aprovar o fito. Positivo, 925 fito. Hoje o fito é presente, 925. Cinco. 3145 pronto para o táxi com 141 no aborto, autonomia de 3 horas e 55, alternando Guarulhos. Via Juliette Alfa, ponto de espera, chamei torre 186. Juliette Alfa 186, tá 3145. Objeto 5729, após a passagem do tráfego 737 da Gol na curta final, ali mantém pista no zero. Gente, após a passagem do Gol, tá autorizado ali, hein, mantém o objeto 5729. O azul 4260, descida ao 050. 050, 4260. Um ano? É mal de dizer, comandante, mas já tinha um tempinho já. Foi mais de um ano. Estabilizado no LS, tá 3190. 3190, 118.6, torre bom pouso. 118.6, boa, tá 3190. Afirmativo, confirma o pátio e a pista que irá decolar, o Delta de Abel. Pode ser 1-0, pátio 3, já. Pátio 3, ciente, pronto cópia? Pronto cópia. Está autorizado Maceió, nível de voo 370, via Peruí 58. Subida Pucaracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5467 é o código, 198 é o controle. Puca, Aru. Papá, uniforme, Charlie, Alfa, Puca, transição, Aracaju. Alfa, Romeo e uniforme. Nelson de Abravo, correto. Livre acionar, sempre emite táxi. 9075. Objeto 5729, vento no 60 graus, no 4, nossa pista livre, autorizada a decolagem. Autorizada a decolagem, 5729. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8.